Quem vem com tudo não cansa. Bete balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Pode seguir a sua estrela. Balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Fantasiando um segredo. Bete balanço, meu amor. Me avise quando for a hora.